mais vale pedir o seu programa de discos pedidos. Aqui pediu, aqui ouviu. Olá, olá, muito boa tarde, cá estou novamente aqui, o locutor Rui Enes, com o seu programa Mais Vale Pedir aqui na sua rádio, Rádio Arcancela, em 96.2 FM. Então, muito boa tarde para todos vocês. Já sabem, vamos começar aqui mais 3 horinhas de música aqui com a Rádio Arcancela. Este programa aqui é o Mais Vale Pedir, onde você pode participar através dos números do telefone, ou aliás, do número que é 02-38-43-48-00. Ligar para cá, fazer o seu pedido musical e dedicar então a música algum familiar ou então algum amigo. Eu sou o Rui Enes e vamos dar então início aqui ao Mais Vale Pedir com um Rumba Cigana e a Cláudia Nayara. Bora lá então ficar aqui com este grande tema da Cláudia Nayara. Traída e maltratada, mas nunca me perdi do meu caminho. Já tive mil desgostos, deixando em meu rosto as marcas de uma vida sem carinho. Mas para acalmar a dor e o mal que me destrói, eu danço o rumo e esqueço o meu destino. Eu sou feliz, esqueço de mim, até no amor não sinto dor, dançando rumba, dançando rumba. Eu sou feliz, vivo a sorrir, até meu olhar não chora mais, dançando rumba, dançando rumba, rumba cigana. Já fui abandonada e também condenada a uma vida que eu não quis para mim. Já tive mil desgostos, deixando em meu rosto as marcas de uma tristeza sem fim. Mas para acalmar a dor e o mal que me destrói, eu danço rumo e esqueço o meu destino. Eu sou feliz, esqueço de mim, até no amor. Pois é, assim ficamos então com Rumba Cigana e já estávamos então a dar início aqui à música do Ruben Aguiar. E é essa que vamos continuar a escutar, claro que sim. Ruben Aguiar com esta grande música, a música do Gago. Bora lá, vamos dar então continuidade. Já sabe, para participar no Mais Vale Pedir é só ligar o 02-38-43-48-00. Então escute só isto. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00.

quero que vou casar com a sua filha. Como um bom português, não recuse ao Dona Inês. Um beijinho também para si. Ó Dona Inês, veja lá, ele é bom rapaz. Rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Pois é, nós vamos dar então continuidade aqui ao nosso programa, ao Mais Vale Pedir, onde você pode participar ligando para o 02 38 43 48 00 e fazer os seus pedidos musicais, dedicar a algum familiar ou até... alguma pessoa assim, amiga, coisa e tal e coisa. E nós vamos continuar com mais música, sim senhor. O meu nome é Rebeca, quem é que eu diz? É Rebeca, a Rebeca mesmo. Bora lá continuar aqui com grandes músicas na Rádio Arc-en-Ciel. Rebeca. Que é Rui, é isso mesmo, Rui Enes, o primeiro e o último, Rui Enes. Para quem me conhece há muitos anos, todos me tratam por André. É isso mesmo, eu sou Rui André, mas todos me tratam por André. Só aqui na rádio comecei a utilizar então aqui o meu primeiro e último nome, Rui Enes, é isso mesmo. Vai gente, vamos então dar continuidade. Eu estou aqui à procurinha de uma musiquinha. Essa aqui é, deixem, eu não vou dizer já o nome, estou aqui à procura dela. Eu sei que é simples de achar, muito, muito, mas mesmo muito simples. E esta é para dedicar a ti, isso, tu que já me mandaste a mensagem. Carlos Rolo. Vamos ficar então com Gatinha Assanhada, isso mesmo, mas é a Gatinha Assanhada opção, isso mesmo. Vamos então aqui achar ela, hoje opção, para colocar então aqui para o Carlos Rolo, ele que já está na escuta, já me enviou uma mensagem, e vamos então passar essa musiquinha, ok? Ok, Carlos? Vamos entretanto, enquanto a música não sai, porque sabes que essas coisas levam um bocadinho de tempo, vamos à publicidade, porque é que não? Arc-en-Ciel em português, bora lá, vamos a isso. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. É isso mesmo, tem uma sintonia que é esta, em 96.2 FM ou então através do nosso site que é www.radio-arcanciel.com. Simples assim, e podes escutar lá. Então vamos lá ficar aqui com a musiquinha Gata Assanhada do Jobson para o nosso grande amigo e grande ouvinte também, o Carlos Rolo. Vamos então ficar assim com a musiquinha, tá Carlos? Esta é para ti, espera então que goste. E mais do início, bora, vamos a isso. Que a gata assanhada anda por aí. Também é muito cuidado. A gata anda por aí. week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Ai, que a gata anda por aí, vocês ouviram? Ai, a gata. É isso mesmo. Também anda por aqui o Rolo, Carlos Rolo. Onde ele, além de ter levado com esta música dos Opção, tem também um pedido musical. E ele que chega até mim e diz: ah, escuta diretamente de Namures, passa a marcha do Mandrião, de Jorge Ferreira, para dedicar aos meus colegas de trabalho de hoje. O teu primo, o Rui, e o senhor Alfredo Faria. Aproveitar o tempo bom. É isso mesmo, é aproveitar o bom tempo, pois ele de repente muda aqui, como tu sabes. Mandar um grande abraço ao meu primo, ao Rui. Ao Rui Russo, não digam a ninguém que lhe chamei de Russo. Ao Rui Russo e ao senhor Alfredo Faria, também um grande abraço para si. Já agora que estão na escuta, graças ao Carlos Rolo, um grande abraço para todos vocês. Bom trabalho, espero que não se cansem muito. Aproveitem de repousar um pouco, pois é sábado e na segunda-feira é mais a sério, ok? Então, um grande abraço para os três e vamos sim ficar aqui com a marcha do Mandrião de Jorge Ferreira. Obrigado, Carlos, um grande abraço para ti. Já agora, um beijo ao Caio, à prima. E aos filhotes, e vamos então ficar aqui com Jorge Ferreira, aquele que tu gostas tanto, assim como as Opção e os DNA e por aí afora, e os Mãe. Bora lá, grande abraço, vamos à música. Sua vida contente, ela trabalha, vai-te embora, vai lá e deixa-me em paz, vai lá ter com outro agora, porque eu sou um bom rapaz. Vai lá, trabalha, vai-te embora, vai lá e deixa-me em paz, vai lá ter com outro agora, porque eu sou um bom. Esta vida são dois dias de vida que a gente tem. Nasci ontem, vivo hoje, amanhã não sou ninguém. Se a vida passa depressa, eu tenho de acompanhar. Bebo o rumo da remessa, que é para nunca constipar. Arc-en-Ciel 96.2, la FM en couleur. Pois é, assim ficamos então aqui com a participação do Carlos Rolo, onde ele me dizia, deixa-me só abrir aqui novamente aqui a mensagem, onde ele me dizia, Ah, já tenho mais um pedido que chega também, se não estou em erro, de Paris, mas já passou aí. Onde ele nos dizia: ah, escuta diretamente de Nemours, passa a marcha do Mandrião de Jorge Ferreira para dedicar aos meus colegas de trabalho de hoje, o teu primo Rui e o senhor Alfredo Faria, aproveitar o bom tempo. Grande abraço então a todos vocês aí, obrigado por participarem, obrigado a ti Carlos também, e dás a conhecer a Rádio Arcanciel, quem não conhece aí para os lados de Paris, certamente eu penso que todos já conheciam. E vamos então continuar com mais música. Tenho aqui uma musiquinha preparada para dois grandes amigos. Esses, eu estou a tentar agora abrir a minha câmara do telefone, fazer um vídeo. Exatamente. E agora sim, estamos agora em direto aqui da Rádio Arcanciel, em vídeo. Mas é só para dedicar esta grande musiquinha, que é de um grande amigo e amiga, que é do Danny e da Mary, com o tema musical, aquele que vamos ouvir agora mesmo, Boate Azul. Então, para todos os seguidores, grandes fãs e da Mary e do Danny, vamos então escutar aqui na Rádio Arcanciel, Boate Azul. Bora lá, vamos a isso. Dar agora play e now. Thank you. 96.2. La FM. La FM en couleur. Pois é, ops, o micro aqui vem para a minha beirinha. Pois é, assim ficamos então aqui com este lindíssimo tema da Mary e do Dani. Estou quase a encerrar então um vídeo em direto aqui no Facebook. Obrigado a Dani e à Mary por este lindíssimo tema da Boate Azul. Mais tarde, iremos passar mais um tema que eles ainda têm. Mas até lá, vamos esperar, vamos fazer uma pausa aí no direto e vamos continuar com mais uma musiquinha, depois satisfazendo mais um pedido musical que temos já por mensagem aqui do Daniel, do Lionel Cruz, e ele também se chegou cá, então, à secção dos pedidos. Então, tchauzinho ali para o direto, tchau, e já se foi. E agora sim, vamos então aqui continuar com mais uma musiquinha, depois fazendo então aqui, satisfazendo o pedido musical do Lionel Cruz. Bora lá ficar com a próxima música, que é Aiué, do Roça Roça, de Nemanós. Bora lá. Mais vale pedir. É isso mesmo, mais vale pedir, peça, faça assim como fez o Carlos Rolo, como faz o Lionel Cruz e liga. Pode ligar, exatamente, pode ligar também. Não, aí não sabe o número. Eu vou lhe dizer, é o 02-38-43-48-00. Anotou? Quer que eu diga mais devagarinho? Eu vou dizer mais devagarinho. 02-38-43-48-00. Simples, simples e fácil. Pá, gente, vamos lá então dar aqui o lugar ao Lionel Cruz. Ele também chega até nós via mensagem. E ele me diz assim: boas, mete aí essa música para ver se isto vai para a frente. Para a frente. Para a frente. É, quer dedicar então para o André e o Miguel Simão. Miguel Simão. Ou será para o André, para o Miguel e para o Simão? Eu penso que será assim. Então, grande abraço aos três. Penso que serão os três. Ou até mais. Pessoas que estejam a escutar lá no escritório, que eu sei que aquilo deve ter lá gente. Então, para a Kelly, por exemplo, para a Melissa, também. Vamos então ficar aqui com esta musiquinha. Obrigado ao Lionel. Grande abraço para todos vocês e divirtam-se aí então com Mossulo e DJ Malvado e o DJ AKFT Dodi. Bora lá. É para ir para a frente agora, pessoal. Olha só o ritmo, isto vem de Angola, de Angola. Caso não saibam, o Sul é uma ilha na Angola. Não digo nada a ninguém com o que disse, ok? Meus problemas são adrenalina no Mossulo. Tô embora, tô embora. Aqui ninguém fica. Adrenalina no Mossulo. Tô embora, tô embora. Aqui ninguém fica. Viemel sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos então aqui com este lindíssimo tema de Mossulo, do DJ Malvado e do DJ Aka, com o Dodi, FT Dodi, é isso mesmo. E este pedido chegou-nos através então do nosso amigo Lionel Cruz, e ele que dedicava então esta música para o André, para o Miguel e para o Simão, e todo o pessoal, claro, que está na escuta aqui da Rádio Arcanciel. Então, para todos vocês, um grande abraço, obrigado por estarem na escuta aqui da Rádio Arcanciel. Eu tenho um videozinho, aquele que eu estive a gravar há pouquinho, com a música do Danny e da Mary. Isso mesmo, opa, isto é tão bom. É tão bom quando eles ligam para cá. Não é aquele do Danny, estava na escuta também. É, já ligou para cá e pediu uma música. Aliás, ele não pediu, ele vai dedicar uma música ao locutor de serviço. Esse mesmo, que sou eu. Mas eu vou deixar para daqui a pouquinho. Mais dois minutinhos ou três minutinhos, vamos apenas passar mais uma música. E esta música é... Não, vocês aí estavam à espera de mais novidades. Temos muitas. Temos DJ Moca, temos o Prince Tuga, temos muitas novidades, mas não, vou pôr uma bem conhecida, que é de Marante. E aquela conversinha que nós temos que ter. É essa mesmo, vamos escutar aqui a conversinha de Marante, depois vamos passar então às novidades do DJ Moca. Prince Tuga também lançaram novas músicas, então eu quero dar a conhecer a todos vocês tudo o que é novidades. Eu fazia emissões de horas a fio só com novidades, mas é preciso que os cantores se dediquem mais a escrever músicas. Muitos deles tentam, esforçam-se muito até que conseguem. E até lá, até receber mais novidades, vamos ficar aqui com a tal conversinha. Vamos conversar aqui com o Marante e ver o que é que ele nos diz musicalmente. Bora lá. Se olha pra mim, sorri e mais nada. Ela é morena, bonita, charmosa, mas eu sei que ela tem nome de rosa. Porque não queres tu uma conversinha? Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oh, Rosinha. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oh, Rosinha. Porque não queres tu uma conversinha? Porque não queres tu uma conversinha? Porque não queres tu uma conversinha? Porque não queres tu uma conversinha? Porque não queres tu uma conversinha? Porque não mais vale pedir. É esse mesmo, é esse programa, o Mais Vale Pedir, aqui na Rádio Arcanciel, em 96.2 FM. Pois é, assim ficamos então aqui com a Marante. Espetáculo. E vamos então, como eu disse, passar às novidades. Novidades, eu tenho aqui ainda a participação do Dani, ele que ligou para cá, o Dani e a Mary. Foi apenas o Dani que ligou para cá, agradecendo então da primeira música da Boate Azul e dedicando então o próximo tema para mim, mas não vamos passar já a ela. Eu vou pedir ao Dani, se está na escuta ainda, para daqui a pouquinho me ligar e vou pôr em antena e vamos conversar os dois, ok? Mas antes disso, vamos ficar então aqui com o tema musical. O tema musical do David Moca com Já Estou Bem é o tema. Então, David Moca, para todos vocês, já sabem que ele faz os diretos todas as sextas-feiras por volta das 19 horas, uma horinha de música portuguesa com o Mix Chantier. E estamos aqui com o novo tema dele, que é o Já Estou Bem. Bora lá, vamos a isso. Com a minha cara, de você já não quero mais nada. Hoje eu já tô bem, hoje eu já tô bem. Para, eu sei que você já não me ama. Então vai, nunca mais me chama. Não quero mais nada. Hoje eu já tô bem. Para, de querer brincar com a minha cara, de você já não quero mais nada. Hoje eu já tô bem, hoje eu já tô bem. Para, eu sei que você já não me ama. Então vai, nunca mais me chama. Não quero mais nada. Hoje eu já tô bem. Já tô farto de te ouvir dizer que vais embora, então vai. Posso-te abrir a porta se for preciso, passeis daqui. Porque falas comigo, se eu não falo contigo, então deixa-me em paz, já não quero mais, é definitivo. A menina se arrependeu de ter perdido a chance dela. Só queria rebolar a raba nos rolês da favela. Você beijou ele no meio da farra. Você não sabia que eu tava lá, então para. De querer brigar com a minha cara, de você já não quero mais nada. Hoje eu já tô bem, hoje eu já tô bem. Para, eu sei que você já não me ama. Então vai, nunca mais me chama. Não quero mais nada. Hoje eu já tô bem. Hoje eu já tô bem. Hoje eu já tô bem. Hoje eu já tô bem. Hoje eu já tô bem. Já tô bem, eu nem sinto mais falta dela. Se livrou de uma doida que te usava. Já tô bem, eu nem sinto mais falta dela. Ela não vale nada. Ah, ah. Porque falas comigo, se eu não falho contigo, então deixa-me em paz, já não quero mais, é definitivo. Porque fala com ele, se ele não fala contigo, então deixa ele em paz, ele não quer mais esse perigo. Para, de querer brincar com a minha cara, de você já não quero mais nada. Hoje eu já tô bem, hoje eu já tô bem. Para, eu sei que você já não me ama, então vai, nunca mais me chama. Não quero mais nada. Hoje eu já tô bem. Hoje eu já tô bem. Hoje eu já tô bem. Hoje eu já tô bem. Tem que respeitar. Para, de querer brincar com a minha cara, de você já não quero mais nada. Hoje eu já tô bem, hoje eu já tô bem. Para, eu sei que você já não me ama. Então vai, nunca mais me chama. Não eu já tô bem. Mais alto que C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. Pois é, hoje eu já estou bem, eu já estava bem ontem. E já tenho aqui alguém ao telefone, já vou atender a esse alguém ao telefone. Enquanto isso, vamos então escutar aqui a nova música do Burrito, do Prince Tuga e do Diego Coronas. Bora lá, vamos então à nova música deles. Que j'aime, la douce que j'aime. Elle aime la Groboli, j'aime la Clio RS. Elle veut Mercedes, Audi ou BM. J'aime la voir danser, j'veux la voir bouger. D'abord j'paye le resto, ensuite la bouteille. Elle me regarde quand elle mort s'élève. Je me sens célèbre, elle est comme au soleil. J'aimerais la voir tous les jours au réveil. A ton volume, eu quero cantar. Quando quero ver aquel amor meu, eu pego no meu Clio e la vou eu. E quando quero ver aquel amor meu, eu pego no meu Clio e la vou eu. Quando quero ver aquel amor meu, eu pego no meu Clio e lá vou eu. E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no meu Clio e lá vou eu. E lá vou eu. Burrito, ai, ai, burrito. Entramos um burrico, ai, ai, ai, ai. Ai, meu amor, ai, meu amor. Olha, j'ai pas toi d'argent, pour toi j'en ferai. Toi j'en ferai, je l'appelle à tout. J'ai mis ma chemise, que je mets à l'église. On va pas mise, on va bien rigoler. Je veux le sac et la robe Chanel. Si tu prends ce que tu veux, c'est l'entreprise qui paye. Elle me regarde quand elle mort célèbre. Je me sens célèbre, elle est comme mon soleil. J'aimerais la voir tous les jours au réveil. Attends, vol no meu cara cantar. Quando quero ver aquel amor meu, eu pego no meu Clio e la vou eu. E quando quero ver aquel amor meu, eu pego no meu Clio e la vou eu. Quando quero ver aquel amor meu, pego no meu Clio e lá vou eu. E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no meu Clio e lá vou eu. E lá vou eu. Burrito, ai, ai, burrito. Entramos um burrico, ai, ai, ai, ai. Ai, meu amor. E quando quero ver aquele amor, e quando quero ver aquele amor, e quando quero ver, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, amor. E quando quero ver aquele amor, quero ver aquele amor. Arc-en-ciel 96.2, la FM en couleur. Pois é, ficamos então assim com esta musiquinha Burrito, do Prince Tuga e Diego Corona, espetacular, onde ele juntou por lá aquelas celebridades todas no videoclipe dele. Interessante, interessante, sim senhora. Muito top, muito top. Gostei muito de ver ali muitos tiktokers bem conhecidos que estão lá no videoclipe então do Prince Tuga. Se você não sabe onde encontrar esse tema, eu vou lhe dizer: vá ao YouTube, escreva Burrito, Prince Tuga e Diego Coronas. Você vai encontrar logo de caras este vídeo com o videoclipe top, tá? Eu já vi videoclipes muito bonitos, mas este está muito top. Ele juntou muitos influenciadores do TikTok. E isto é bom, isto é muito bom. Mas gente, o nosso amigo está-me a perguntar, o Dani, se eu estou a fazer vídeo. Não, eu gravo vídeos e posto logo a seguir. Ok? Vai gente, vamos então aqui. Ah, mais uma novidade. Caso não saibam, este tema saiu há coisa de quanto tempo? Este vídeo tem, saiu no dia 26 de junho. Já tem mais de 1 milhão. 1 milhão de visualizações para um cantor que é francês, aliás é português, está no estrangeiro e nem é assim muito, muito, muito conhecido. Está muito, muito bom. Parabéns ao Prince Tuga e ao Diego Coronas. Está muito bem destacado então aqui no YouTube. Vamos lá então à próxima música. A próxima música que é uma dedicatória que nos chega então do parte do Dani e é para o locutor de serviço, eu mesmo. Ele que me quer dedicar então a nova música deles também, esta que já saiu há duas semaninhas, exatamente há duas semaninhas, que é, tem como tema Eu Sem Você. Oh, Dani, tu estás sem mim mesmo? É que tu estás aí e eu estou aqui. Mas estamos bem, estamos unidos, estamos juntos e estamos aqui para ajudar toda a gente. Então, Dani, grande abraço para ti, um beijo ao Camry e bora lá ficar com aqui o tema Eu Sem Você, da parte do cantor para o locutor. Então, obrigado, grande abraço. Meus dias sem te ver são difíceis de viver. Feito louco na cidade com saudades de você. Durmo em qualquer lugar, olhos vermelhos de chorar. É uma pena que você não consegue entender meu jeito louco de te amar. Sem te ver, dá vontade de morrer. Eu estou enlouquecendo, estou bebendo para esquecer. Não sei nem me cuidar, longe de você não dá. É uma pena que você não consegue entender meu jeito louco de te amar. Pois é, mais vale pedir. E eu nem pedi e tive direito à música. E eu estou a falar então aqui com o Dani. Pronto, essa parte eu não sabia, amigo. Mas bom, depois vamos então conversar e ver se conseguimos colocar então para a semana que vem. Então o Daniel aqui a conversar comigo, o Dani e a Mary, conversar comigo aqui na antena da Rádio Arcanciel. Bom, vamos então continuar com o quê? Com mais um pedido musical que nos chegou da parte do meu cousin. Ah, exatamente. Emanuel Meira ligou para cá de Paris, está no departamento 91, e pede então a música dos Chutes e Pontapés para dedicar à prima, que é a minha esposa Elizabeth Pires. Então, não só para a prima, e para todos os locutores e também toda a equipa da Rádio Arcanciel e todos os ouvintes da Rádio Arcanciel, vamos ficar então aqui com o tema, musical de Chutes e Pontapés. Eu vou escolher três músicas para o teu pedido, caro primo. Exatamente, três músicas. Vou escolher O Homem do Leme, vou escolher A Minha Casinha e aquela para ti, Maria, que vai ser a última então para a tua prima. Ela, por acaso, também é Maria Elizabeth. Então, vamos ficar agora com três musiquinhas seguidinhas dos Chutes e Pontapés. O Homem do Leme, A Minha Casinha e depois Para Ti, Maria. Bora lá. Vamos ficar agora com O Homem do Leme. Obrigado, Emanuel Meira, grande primaço. Já sei que só nos vamos ver lá após fins de agosto, mas vamos nos ver, claro que sim, dar um abraço um no outro. Então, vamos à música. quanto eu. Força do som. Meu Deus, como é bom morar no décimo primeiro andar, a contar vindo do céu. Saudades que La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, se ficarmos com três musiquinhas diretamente para o departamento 91 em Paris, para o Emanuel Meira, ele também participou aqui então do Mais Vale Pedir, que pedia então a música dos Chutes e Pontapés e não deixou o tema específico. Eu passei três. É assim mesmo, vocês merecem. Então, grande abraço para o primaço Emanuel Meira e vamos então continuar. Isso, vamos continuar agora numa ondazinha de rock português. Por que não? Porquê que não? Porque sim, porque menina, estás à janela com o teu cabelo à lua. Quem nos canta isso é o JHF e é o que vai passar agorinha mesmo. Bora lá. Menina, estás à janela. Pois é, menina que estás à janela, ou menino que esteja à janela também, e você está à janela e não quer estar à janela, e se por azar está à janela, isso derivado não ter trabalho, nós temos uma proposta para si. É, escute só. La SARLDSV, entreprise de maçonnerie située à Chingy, recherche un maçon qualifié et un aide-maçon, tous deux en CDI. Si vous êtes intéressé par cette offre d'emploi, merci de contacter Radio Arc-en-Ciel au 02 38 43 50 09 ou au 02 38 43 48 00 afin d'obtenir leurs coordonnées. A ver, se estiver à procura de trabalho, também há aqui trabalho. Temos aqui a proposta de uma empresa que está então do Mr. Jacob da Silva, está, é a Sarl DSV, que está procurando então maçons. É isso mesmo. Bah, vamos então continuar com mais uma musiquinha. Esta é Os Filhos da Nação dos Quinta do Bill. Bora aí. Yeah. dentro, acordado neste fim de século, à espera de um lugar difícil de encontrar. No canudo vive a esperança, atrás das luzes em vertigem, ao medo da noite recente. Que tens de conquistar, que tens de conquistar. Há estes chaves, filhos da nação, adultos para ser, ansiosos por saber se a cruz é salvação. Nada para temer, velho cúmplice da decisão. Pesa uma ordem que não podes quebrar. Ouves fascinado o ofício da vitória, a fobia de um monólogo que insistes em partilhar. Mas não entendes porquê, mas não é. Música vai deixar você doido, doido, doido, doido pra dançar. Quem é marinheiro aí? Quem é? Esta é só para os marinheiros. Bora lá, vamos a isso. Navegue de porto em porto, Navego de bar em bar. Há quem procure fama e fortuna, eu procuro naufragar. Telefonei para Tóquio só para te ouvir cantar. Pensei que a tua voz me pudesse animar. Telefonei para Tóquio só para te ouvir cantar. Pensei que a tua voz... sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. Mama Secret, Secret. E como tudo que a coisa te promete, a gente vê como uma chiclete. Que se prova, mastiga e deita fora, se demora. Esta música é produto acabado da sociedade de consumo imediato. Como tudo que se comete nesta vida chiclete. Chiclete. mais Valdo Penido. E a pressa de chegar, os escuros da raba e o cantando a partir, a cassete dos Ramones para a gente curtir. Aqui vou eu para a costa, aqui vou eu cheio de briga, vou Lisboa, vou fugir, vou para o sol da Caparica. Aqui vou eu para a costa, aqui vou eu cheio de briga, vou Lisboa. Abocado na esplanada, mesmo à beira do mar, cerveja na mesa para refrescar. Ao longo das praias, sob o sol de verão, as miúdas da costa são uma tentação. Por aqui vou para a costa, por aqui vou cheio de briga, por costa da Lisboa, vou para o sol da Caparica. Por aqui vou para a costa, por esse voo cheio de briga, viro costas da Lisboa, meu passo da Caparica. E assim vamos gozando as férias de verão, tenho o sol da Caparica mesmo aqui à mão. Aqui vou eu, aqui vou eu, de Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. Aqui vou eu, aqui vou eu, de Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. Aqui vou eu para a costa, aqui vou eu cheio de briga, de Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. Aqui vou eu para a costa, aqui vou eu cheio de briga, de Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. Beija-me na boca e chama-me Tarzan. Beija-me na boca e chama-me Tarzan.

até casa. O meu sangue não te engana, isto não é fantasia. Em Viana não há nada. Escuta! Espetacular. Sim, senhor Hugo, estás de parabéns. Grande, grande rap. O rap da agonia. E estamos prestes então a chegar a essa mesma romaria, a maior romaria de Portugal continental. Ela realiza-se em Viana do Castelo, com as romarias da Senhora da Agonia. Exatamente assim, ela que se dá no dia 20 de agosto. A romaria então da Senhora da Agonia. Há também a procissão ao mar. E penso que será no dia 20, que calha também este ano no dia 20. Eu até estou aqui a abrir o calendário para não estar a enganar ninguém. Agosto, dia 20, calha então no dia, que é numa terça-feira, calha numa terça-feira. Quer dizer então que devemos ter festa normalmente a partir do 16 até ao dia 20. É muitos dias da festa em Viana do Castelo. Bah, vamos então continuar com mais uma musiquinha. Esta que nos chega é do GNTK, claro. Grande som como sempre. E o tema musical é Já Me Vi Mudar. Bora lá então escutar esta música do GNTK. Mas quem é que estes gajos pensam que são? Isto não é rap, com rock e fado, tudo e mais alguma coisa? Mas isto é música. Culpados são os que os ouvem e lhes dão crédito. Isto não é música aqui nem na China. Vê se aprendes aquilo que faço, o que tu pretendes. São diferentes, é fácil julgar tudo o que não sentes. Vê se aprendes, não é uma lição, é só ter bom senso. Nem me lembres que para te agradar nunca fui intenso. Não entendias as fantasias, nem andarias perto. Diz que fazias, diz que sabias, só para ver se eu me importo. Agora vives das teorias que te aliviam. Chama-lhe cunha, chama-lhe sorte. É que eu já me vi mudar. Foi o primeiro que julgue. É que eu já me vi mudar. Por quem nunca mereceu. É que eu já me vi mudar. E por mais vezes que mude, mantenho a mesma atitude e volto sempre a ser eu. Tantas vezes. Assina, assina o futuro todo. Dita por uma linha, assim, assim rimo todo. Não descarto as magias se de nascido fogo. Dá-me as razões que vias para eu não virar o jogo. Vou-me sentindo mais pura cada início. Tentando esconder a cura do meu vício. Se me falha para meu próprio benefício, nunca ponhas em causa o meu sacrifício. Levanto as mãos ao céu e agradeço a Deus. Levanto as mãos ao céu por tudo que me deu. Levanto as mãos ao céu e juro pelos meus. Sempre lutei para ser melhor que eu. Sur Arc-en-Ciel Orléans. A Vida Bela com a Rádio Arcanciel e estes grandes sons musicais, aqueles que nós fazemos, que cheguem até vocês aí desse lado, nas suas viaturas, nas vossas casas, no vosso telefone, em todos os meios que vocês nos podem escutar, claro. E a próxima música vai até onde? Esta vai até Monceluar. Isso mesmo, vai até a Associação de Monceluar, a Associação Portuguesa de Monceluar. Vai a todos que fazem parte, principalmente para aqueles que fazem parte daquela equipazinha onde eu também faço parte, que é dos bombos e das caixas. Então é para todos vocês. Em especial para eles, mas para toda a associação. Então, vais ficar com a cantiguinha que é, eu sei, ele já estava à espera de um bira geral, coisa assim, mas eu não. Vocês sabem que eu sou mais para bombos e caixas e então escolhi esta musiquinha. Caretos, Sebastião Antunes e Quadrilha de Luís Peixoto e Galadum com o tema musical A Burra. É assim mesmo, vamos então escutar esta música dedicada a todos vocês. Bora lá, vamos a isso. week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Pois é, 16 horas, 57 minutinhos, está na horinha de ver como é que vai estar o tempo. Exatamente, o tempo para o dia de amanhã, que é domingo, dia 6 de julho de 2025, para Portugal continental. É isso mesmo, vocês têm sorte, não vão ter chuvinha nenhuma, nem no país de Portugal e nem aqui em França também não vamos ter chuva. Era isso. Nas ilhas, sim, nas ilhas vamos ter então alguma chuva. Vamos lá então ver como é que vamos começar, até mesmo pelas ilhas onde irá chover. Irá chover então na Horta, isto no arquipélago dos Açores, onde terá a temperatura máxima de 24 graus e será só apenas lá que irá chover, pois em Ponta Delgada irá estar então 23 graus de máxima, 23 também para Angra do Heroísmo, 23 também para Santa Cruz das Flores. E no arquipélago da Madeira, 24 graus para Porto Santo e 27 graus para o Funchal. Agora sim, vamos até ao continente, Viana do Castelo, que estará com 26 graus de máxima, 33 para Braga, 33 também para Bragança, 34 Vila Real, 27 para o Porto, 23 para Aveiro, 32 para Viseu, 30 para a Guarda, 39 para Castelo Branco, 36 em Porto Alegre, 39 também para Évora, 31 em Santarém, 25 em Leiria, 29 em Lisboa, 32 para Setúbal, 39 Évora, 39 também em Beja, 26 em Sagres, 29 em Faro e 28 em Sines. Estas são então as previsões do estado de tempo para amanhã no continente português. E bora lá com mais uma musiquinha e depois voltamos a saber como é que vai estar o tempo aqui por Orleans, na zona de Orleans, ok? Vamos à próxima música, essa aqui é Criaturas da Noite, e entre aspas. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. 17 horas, 3 minutos e nós aqui entrando na última hora deste Mais Vale Pedir. Eu tenho uma triste notícia para dar a todos vocês, uma triste para vocês e muito, muito feliz notícia para mim. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos então falar das minhas férias, isso mesmo. Eu só estarei então aqui mais dois sábados, exatamente, e depois só voltarei em setembro. Então eu irei fazer o próximo programa, que é no dia 12, e depois no dia 19 também. E depois já estarei em Portugal. No dia 26, em princípio, já estou em Portugal. Até antes. E depois voltarei só em setembro. Em setembro que começarei a fazer as minhas emissões novamente. Só a partir do dia... Deixa-me ver aqui... Exatamente, no dia 30 ainda... Não, do dia 30 não, no dia 6. Dia 6 de setembro já estarei então aqui de novo com vocês e o programa Mais Vale Pedir novamente com vocês, ok? É só para deixar esse aviso, porque depois podem sentir assim a falta dos programas, ou então verão que não é o Mais Vale Pedir. Por isso então já ficam todos informadinhos que estarei ausente do dia 26, exatamente. Não, isso é. No dia 26 já estou em Portugal. Do dia 19, então, ao dia 6 de setembro. Exatamente. É isso mesmo. Vai, gente. Então, vou marcar aqui, apontar aqui para a direção da rádio. E vocês depois, já sabem, vão ter aquilo que a rádio escolher para que você vai ouvir. Ah, ah, ah. É isso mesmo, gente. Vamos lá continuar, então, com mais música. Mais música. Deixa-me ver quem é que eu tenho por aqui. Quem é que eu tenho por aqui? Quem são os loucos de Lisboa? Você é de Lisboa? Será louco? Vamos escutar. Parava no café quando ela estava. Na voz tinha o talento dos pedintes. Entre um cigarro e outro lá cravava a bica ao melhor dos seus ouvintes. As mãos e o olhar da mesma cor, cinzenta como a roupa que trazia. Num gesto que podia ser de amor sorria. E ao partir agradecia. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar. A terra gira ao contrário e os rios nascem no mar. Um dia numa sala do quarteto passou um filme lá do hospital, onde o esquecido filmado no gueto entrava como um artista principal. Comprámos a entrada para a sessão para ver tal personagem no ecrã. O rosto maltratado era a razão dele não aparecer pela manhã. Os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar. A terra gira ao contrário e os rios nascem no mar. Este calendário, como o café mudou de freguesia. Deixámos de tributo a quem lá para um louco a fazer-me companhia. É sempre a mesma voz, o mesmo olhar de quem não mede os dias que vagueiam. Sentado lá continua a cravar beijinhos às meninas que passei. São os loucos de Lisboa que 96.2 FM, la radio que nos ama. Pois é, se ficamos aqui com os loucos de Lisboa, mas temos loucos que eles estão sempre certos. Escutei só, Diabo na Cruz. Os loucos estão certos, os certos estão fartos, os fartos estão modernos com os pés no chão. Os sócios estão pobres, os pobres estão mortos, os mortos estão vivos em preservação. O bairro está cheio, as cheias estão à porta, o António das chamuças mudou de canal. Os loucos estão certos, é preciso ouvir-nos, foram avisados, não nos querem mal. Parabareira, para, parabara, parabareira, para. Os loucos estão pagos, os pagos estão no touro. O touro que era bênção fez-se uma maldição. Os trilhos estão cruzados, a fome e à espera. O tio veio ao casório para soltar o irmão. Os padres comem putos, os putos comem ratos. Na igreja de São Tomás hoje há bacanal. Os loucos estão certos, é preciso ouvi-los. Foram avisados, não nos querem mal. Ai, ai, ai, já que a gente se habituou. Seja o filho avô do pai. Os loucos estão certos, os certos estão fartos, os fartos são modernos com os pés no chão. Os trilhos estão cruzados, a fome e à espera. O tio veio ao casório para soltar o irmão. Os padres comem putos, os putos comem ratos. Na igreja de São Tomás hoje há bacanal. Os loucos estão certos, é preciso ouvi-los. Foram avisados, não nos querem mal. Existência banal. Isso mesmo, e nós estamos aqui com estudos em Fleury-les-Aubrais, é isso mesmo, e é onde eu vou então mencionar o que é que se vai passar para amanhã, pessoal. É isso mesmo, amanhã vamos ter horários aqui, que amanhã é domingo, 23 graus de máxima e horários aqui para Fleury-les-Aubrais e também arredores. É isso mesmo. Depois da manhã, na segunda-feira, iremos ter 22 graus de máxima, ainda com alguma chuva, mas depois é sempre a subir as temperaturas. 23 para terça-feira, 26 para quarta, 28 para quinta, 31 para sexta-feira e há mais, temos mais, temos até 15 dias. Temos 34 depois para sábado, 36 para domingo e na outra segunda-feira 35, na outra terça 32, 30, 31 e 30 e dois, assim, sempre a subir e depois nas médias de 30 a 33 graus. Essa mesmo, são as previsões, segundo a Meteo France, para Fleury-les-Aubrais. 45400 é o código postal. Vá, gente, vamos então continuar, já estamos então aqui apenas a 43 minutinhos de terminar aqui o Mais Vale Pedir. Vamos agora ficar com um tema musical do Siricaia, com o tema musical O Olho de Boi, bora lá. Thank you. RFM Audio. Pois é, agora vamos falar do meu fim de semana passado. É isso mesmo. Eu no dia 29. Foi quando eu fui ao festival, então, do Imigrante, isso mesmo, a Paris. Eu estive por lá, assisti então aos Calema, à Marisa, ao Diogo Pissarra, porque eu só fui no domingo. E então, tinha lá uma música que o Diogo Pissarra, ele passou. Eu gostei muito daquela música, que por acaso até nem conhecia, ela já tem algum tempo. Deixem ver se consigo ver aqui mais ou menos quanto tempo tem esta música. Já tem, acho que é 3 anos. E gostei muito desta música, Sorriso. Sorriso, de Diogo Pissarra. E então, vamos lá colocar esta musiquinha para todos vocês. Foi uma das que eu gostei muito e então vou partilhar com vocês. Vamos lá, isso. O sorriso na minha cara não diz bem como estou. Às vezes ponho a capa e quando o dia acaba eu esqueço-me quem sou. Mente-me na cara e diz que já passou. Fiz tudo a coragem, só que é tanta bagagem que eu nem sei para onde vou. Não, não, não, não. Assim ficamos aqui com Diogo Pissarra e o tema musical Sorriso. Yeah, esta música está top. Parece que ainda estou a visualizar todas aquelas pessoas aos saltos cantando e dançando esta música e o Diogo descendo do palco e indo ter então com a plateia que por lá estava. Com 30 e tal graus, estava toda a gente a transpirar, muita água se bebeu lá, e não só, claro, mas o Diogo Pissarra, ele juntou-se ao público, andou até por cima das mãos de muitos dos fãs, saltando assim para cima então dos seus fãs. O que foi top, foi mesmo top. Por acaso nunca tinha assistido de eu pisar num concerto e ali no Festival do Imigrante em Herbalé, foi top, por acaso adorei. Pois é, vamos então ficar aqui com mais uma música do Diogo Pissarra, mas não é ele só, tem também o Pedro Brunhosa e o tema musical é Amor de Ferro. Vamos lá então ficar aqui com esta nova musiquinha deles. Vá lá. Espetáculo a música. Leva-me ao passado, onde tudo era eterno. O nosso amor era de ferro, ninguém nos fazia cair. Eu sei que nunca é tarde para te dar o que te devo, porque às vezes ainda penso como é que nos deixei cair. Eu sei que nunca vou voltar a estar tão perto de te conseguir tocar, mas como é que eu te explico aquilo que não vejo? Eu sei que nunca vais deixar entrar tão cedo alguém que te deixou para trás, mas eu estou no mesmo sítio. Como é que não vejo? Vou chegar ao fim do mundo. Não trago ouro nem estrelas. Trago preces do futuro. Trago o teu nome das veias. Nem inverno quando chegas, podes vir a vida inteira, mas não te vou deixar cair. Leva-me ao passado, onde tudo era eterno. O nosso amor era de ferro, ninguém nos fazia cair. Mas eu sei que não. Ainda penso como é que nos deixei cair. Eu sei que nunca vou voltar a estar tão perto de te conseguir tocar, mas como é que eu te explico aquilo que não vejo? Eu sei que nunca vais deixar entrar tão cedo alguém que te deixou. E assim ficámos com Diogo Pissarra, Pedro Brunhosa e o Amor de Ferro, este lindíssimo tema de Diogo Pissarra. É isso mesmo. E agora vamos então aqui a uma exclusividade minha. É isso mesmo. Para quem me conhece, quem me escuta e quem me conhece já de há muitos anos, vai conseguir ver que este sou eu. Sou eu quem? Eu escrevi uma música, claro, com a ajuda da IA. Contei-lhe toda a minha história e pedi então para criar uma música sobre mim. E não é que ela deu o nome à minha música de Zundap ao microfone. Isso mesmo, eu era um traquinas. Sempre fugia na Zundap da minha mãe, uma Zundap de 3, e vinha acabar no microfone de uma rádio FM. Então está aqui a música, espero que gostem e já agora aproveitam e ficam a conhecer um pouquinho mais da minha história. Vamos lá. Já cortava o vento atrevido. Numa zunda de três voava sem saber que a vida é estrada louca, pronta para me surpreender. Com 12 lavava o carro da minha mãe, só para sentir o volante nas mãos também. Um dia fugi, fui dar uma volta no segredo, mas deixei a prova num arranhão sem medo. Sou Rui, filho do vento e do chão, com as mãos no volante, coração na paixão. Do asfalto à tempestade já vi a morte de perto, mas sigo em frente com o peito aberto. De Portugal até ao mar da dor, até à canção, hoje falo ao mundo numa estação. Na rádio Arc-en-Ciel encontrei a minha voz, e cada história é um pedaço de nós. Aos 18, código sabia de cor. Ganhei um Renault 5 e o mundo ganhou cor. Namorei, viajei, Alemanha e Espanha no olhar. Mas foi no quartel que a vida quis me testar. Um tiro de um amigo, o destino me tocou. Vesícula, estômago e a dor me acordou. Mas não me quebrei, fui ao mar com coragem. Na pesca enfrentei a fúria de cada viagem. Três vezes o mar quis me levar, mas eu renasci para continuar. Troquei o leme por microfone, o sal pelo som, e na rádio encontrei meu novo dom. Sou Rui, alma de estrada e trovão, com cicatrizes que viraram canção. De França falo alto e sigo fiel à voz que ecoa na Arc-en-Ciel. Sou Rui, alma de estrada e trovão, com cicatrizes que viraram canção. De França falo alto e sigo fiel à voz que ecoa na Arc-en-Ciel. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Pois é, sou Rui. É assim mesmo, gente. Bom, eu só me dá para inventar e pronto, eu adoro mexer tudo que é tecnologia e principalmente IA. Bom, vamos então continuar, isso mesmo. Ainda temos 27 minutinhos para música e esta é a próxima Filhos do Mundo, Filhos de Portugal, dos Sintésia. Bora lá, vamos a ela. Longe onde o sol acorda, vai um coração que nunca se entorna, com a mala cheia de esperança e o peito apertado na lembrança. Partiram com lágrimas nos olhos, mas com a alma cheia de sonhos. Na bagagem saudade e coragem, e a força de quem nunca perde a imagem. Longe vai o tempo e o chão, mas cá dentro bate um coração que diz baixinho em terceiro: Portugal, nunca deixei de te viver. São filhos do mundo, filhos de Portugal. Levam a alma, o suor, o sal. Erguem bandeiras com dignidade. Onde houver um luso, há liberdade. Nos olhos o brilho, nas mãos o labor. Trazem no peito todo o nosso valor. Seja em Paris, Toronto ou Macau, Portugal vive em cada passo que dão. Falo

sur Arc-en-Ciel Orléans. Ai, quem te dera esta Romana. Ela, já há muito que eu não escutava as músicas da Romana, mas está muito lindo o videoclipe dela. Sim, senhor, ela muda de roupa para aí umas 5 vezes, maquia-se outras tantas e está interessante, está muito interessante então o videoclipe da Romana. Com o tema musical, quem te dera, já sabem, se quiserem ir ver como é que se passa, é no YouTube. Bora lá, ficar então com mais uma musiquinha. Mulata de Angola, de Nuno Albatroz e Diana. É a próxima musiquinha, vamos a isso. Ajeitam lá aquela música. Mais vale pedir, hein? Mais vale pedir, está a chegar ao final. Está a chegar ao final, mas que eu vou então com um último pedido que chega da parte do Carlos Rolo. Ele bota aí mais uma para o final, aqui para o pessoal. E eu disse: qual é a música? Qual queres? E ele escolhe tua. Pronto, então eu vou escolher. Eu sei que ele gosta. Eu já começo a conhecer os teus gostos musicais, Carlos. É isso mesmo. Vamos então ficar aqui com Opus. Diz-te alguma coisa? Diz, claro que diz. Live is life, aquela música que tu gostas. Então, acho que até já chegou a ser um pedido musical teu. Então, bora lá, vamos a isso. Esta música é para ti. Aí para o pessoal que é o Rui e o Sr. Alfredo Faria e toda a tua família e a família deles. Então, bora lá. Música. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos aqui com mais um pedido musical do nosso amigo Carlos Rolo. Ele que pede músicas, ele agora adora música e ele escuta as emissões todas, pelo menos a minha. É isso mesmo, Carlos. Grande abraço para ti. Olha, tu conheces aquele ditado já bem, bem antiguinho, ainda não éramos nascidos, mas já se dizia, não há uma sem duas, nem duas sem três, então vê se reconheces esta que também chegou a ser um pedido musical teu. Bora lá. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Já não é bienvenue, é goodbye. Pois é, assim ficamos aqui com mais este lindíssimo tema dedicado então ao nosso grande ouvinte, o Carlos Rolo e toda a sua família, amigos e tudo que estão então na companhia do nosso Carlos. É isso mesmo. Ele já é nosso, agora é nosso. Bom, eu vou então terminar por aqui o meu programa, já sabem, para a semana e para a outra semana a seguir, ou seja, estas duas próximas semanas ainda vamos ter o Mais Vale Pedir, mas depois disso só em setembro, só no dia 6, deixa-me ver se eu não estou exatamente, só no dia 6 de setembro. Então, vamos terminar por aqui o meu programa e este Mais Vale Pedir.

recherche un maçon qualifié et un aide-maçon, tous deux en CDI. Si vous êtes intéressé par cette offre d'emploi, merci de contacter Radio Arc-en-Ciel au 02 38 43 50 09 ou au 02 38 43 48 00 afin d'obtenir leurs coordonnées. São 5 horas, 4 nos Açores. 27 crianças continuam desaparecidas depois de uma enxurrada ter varrido um campo de férias no Texas. As inundações no estado norte-americano já fizeram mais de 20 mortos. Vamos ouvir nesta edição aos 5 apelos à paz em Lisboa e no Porto. São duas manifestações que pedem o fim da violência em Gaza. O belga Jasper Philipsen será o primeiro camisola amarela do Tour. E muito mais rápido, Max Verstappen conquistou a pole position em Silverstone. Notícias a desenvolver já a seguir na edição das 5. Temperaturas a esta hora, no Porto estão 28 graus, Faro com 29, Lisboa também com 29 graus, Coimbra está com 30, nas Ilhas, Funchal 24, Ponta Delgada com 22. Jornal das 5, a edição é de Daniel Bell. As autoridades norte-americanas vão começando a fazer alguma da contabilidade possível ao número de desaparecidos e de mortos resultado das inundações no estado do Texas. Na última hora foi confirmado que pelo menos uma rapariga morreu e 27 estão ainda desaparecidas num campo Mystic, um campo de férias perto do rio Guadalupe, no estado do Texas, que foi afetado por uma gigantesca enxurrada. Cerca de 700 crianças estavam nesse campo de férias, várias foram arrastadas por uma enxurrada.